vem. Levante as mãos pro céu e rebole cheio de charme. Vai girando esse corpinho com muita sensualidade. Levante as mãos pro céu e rebole cheio de charme. Vai girando esse corpinho com muita sensualidade. Eu fico maluco quando elas falam assim. Push, push, push. Que eu quero você pra mim. Eu fico maluco quando elas falam assim. Push, push, push. Que eu quero você pra mim. Push, push, push, push, push. Eu quero você pra mim.